Chamaram o Carioca Folgado. Ué, mas como assim? Da onde? Aqui, e aí, irmão? Cheguei aí, caralho. Vamos começar isso daí? Vamos começar o episódio? É o bicho. O quê? Aê! Aê! Isso mesmo, está começando mais um Buraco Negro. Eu sou o Jonathan e eu nunca caguei vendo nenhum filme de terror, viu? O irmão dele tá aqui pra provar o contrário. Nossa senhora, Singara da câncer. Inferno desse tempo, maluco. Eu tô com pinta lá na garganta. Sempre gostei de pinta. Não, pera. Falei errado. Aí... pessoas boa índole, cuzões também. Hoje vocês vão se cagar de medo e tamo aí pra mais um episódio. Aô, desgraça! Aqui é o Caio Lopes falando e estamos aí, né? Mais uma vez, cagando regra e passando vergonha na internet. E só quero deixar claro aqui que esse episódio não era o que a gente ia gravar hoje. Vai tomar no cu que a gente ia assistir Hereditário, não consegui uma legenda. Não, vai se fuder, vai se fuder. E a sociedade que não apoia pirataria. Na moral. A gente não conseguiu legendar esse filme. Oh, tinha legenda em árabe, só. Sim, cara. Nossa, na moral, ó, eu vi Caminho das Índias de Cabarral pra conseguir ver esse bagulho em árabe, indiano e caracuato. Tudo lá das Arábias. Ninguém quis ver o episódio comigo. Pau no cu. É, 100% Jesus, 1000% canarinho pistola. Alô, galera preparada pro impreparável. Aqui é o Michael e eu gosto tanto de filme terror quanto eu gosto do meu irmão. Aí fica bom, aí fica bom. Agora fica sim, digno de um irmão. É isso aí. Quem que gosta de irmão, né? Acho não, que mas vocês até que se dão bem, mano. Dá, 100%. 100%. Vocês estão longe. Não, quando tá em coma, o outro tá. Não, quando vocês estão dormindo. Vocês dão bem pra cacete, bicho. E pra esse episódio dessa semana, a gente pensou realmente em ver Hereditário, não deu certo porra nenhuma, mas a gente tem um convidado aqui. E estamos quebrando fronteiras de São Paulo aqui já. É isso aí. Nosso primeiro convidado, que tá morando aqui na nossa cidade, mas pau no cu dele, que a cidade é nossa, não é dele. Que ele veio do Rio de Janeiro, esse arrombado. Quem que é você? Diretamente de Meyer City, Rio de Janeiro. Fala, rapaziada, aqui é o Daniel, cheguei nessa porra. Minha mãe via espírito quando era criança e isso me traumatizou. Só pra começar aí, mano. Caralho, velho, começou bem. Já pode ir embora, bicho. Todo carioca é filho da puta folgado pra você? Não, só eu. Só você, só mesmo. Eu. Ah, tá bom. E meu irmão, gente. Um grande velho. Mas, um abraço. Um abraço. Um abraço. A hero's gonna save me just in time. Recados. Puxando no recadinho dessa semana, Michael, você que é responsável por todos os links, que eu sei que tem várias duas galera, na descrição de todos os episódios, tanto os antigos quanto os novos, tem os links dos topzera que a gente recomenda aqui, seja filme, livro, série, playlist do Spotify, a gente coloca todos os links lá, tem links de todas as nossas redes sociais também. E tem link do Instagram também, de todo mundo que tá participando na bancada também. É isso aí. E temos mais um recadinho aqui pro nosso querido ouvinte. Felipe Barroso, de Maricá, Rio de Janeiro também, hein? Olha só. Meu conterrâneo, provavelmente também não surfa, mas tá bom. Ok. Agradecemos aí pela dica dada pelo Felipe, lá pelo nosso Facebook. E foi muito válido esse comentário que ele fez e... Foi um dos primeiros, né? Foi um dos primeiros a interagir. Eu já lá o Fongico, episódio 4, né? 4, Sessão da Tarde. Uau! Um dos primeiros e únicos, né? Comentários da nossa página. Mete bala. Isso aí é intimação pra você, ouvinte. Vai lá e comenta, nem que seja pra xingar. Vai lá agora. Isso mesmo. Nem que for pra falar que o Caio é gordo, vai lá. Isso. Tá todo mundo magro, todo mundo fitness. Temos aqui também o comentário do Wally Wayne, esse grande cidadão aqui que deixou comentário também na sessão da tarde. Então temos mais de um, meus amigos. O nome dele é com essa entonação, hein, que você colocou? Warley Wayne Martins. States of America. Wayne, não, ele é primo do Bruce Wayne? É da Marvel. É. Ah, ele é da Marvel. É. Mentira, é da DC. É. Wayne. E também para as nossas duas ouvintes lá de Sorocaba City. Grande Sorocaba. Grandiosa Sorocaba. Famosa Sorocaba. Famosa, conhecida muito por Sorocaba. Isso, próximo de São Paulo. Ali. Temos ali nossas queridas ouvintes, Natália e Nayara. Temos muito feedback ali que... Tem hora que a gente até ri com esses feedbacks, porque são demais. Um abraço, um abraço. Um abraço, é nóis. A gente tem uma coisa incrível pra falar pra vocês. Pensando da gente, numa maneira melhor da gente conseguir interagir com vocês, ouvintes. E vocês, ouvintes, se interagir uns com outros, né? Pensando em aumentar a putaria. É, por que não? Basicamente. A gente pensou em criar uma comunidade pra gente conseguir ter uma relação melhor, mais próxima com vocês. A gente pensou em criar um grupo no Telegram. Ah, por que Telegram? Por que não WhatsApp? WhatsApp, você vai mandar nude no grupo, a gente vai ficar puto com você, te tirar do grupo e não vai rolar. Então, se você tem interesse em conversar com a gente do Buraco Negro, a bancada principal, os convidados também, a gente vai propor para eles entrarem lá, e interagir com outros ouvintes do Buraco Negro também, a gente criou um grupo no Telegram, e a gente vai deixar um link na descrição, que logo quando você baixar o Telegram, é só você clicar nesse link que você vai ser redirecionado diretamente pro grupo, pra você conseguir entrar no grupo lá. É basicamente como se fosse aquele convite do WhatsApp que tem agora, mas só que do Telegram, beleza? Achou que não ia ter grupo de cultura pop? Achou errado, otário. Errado, otário. Ah, ó, novidade, hein? Ó, e claramente quem tiver naquele grupo vai ser privilegiado com notícias de gravação e provavelmente vai poder mandar muito mais coisa pra gente falar aqui no episódio, hein? Então se você quer ficar dentro de tudo, do Buraco Negro, é só entrar lá. Isso se a gente não avisar antes que vai ter episódio por lá, hein? E se a gente não soltar antes pra eles, né? Olha só, vários spoilers aí antes de todo mundo, cara. É, que não prometemos isso, nada, mas vai que rola. Só coisa top, Rogerinho. É. Então, começando aí pra algumas pessoas que pediram, a gente vai colocar a minutagem pra pular direto pra piseira e chegar direto no episódio, né? Exatamente. Pela voz da mulherzinha do Google, pau no cu de todo mundo, é isso aí, porque nós não sabe quanto que a gente vai começar. Ainda não faço ideia quantos minutos vai dar. E da série sempre quis dizer isso. Se você quer ouvir direto o podcast, pule para o minuto. 22 minutos e vou ver e te aviso. O Ministério da Saúde recomenda: não escute esse podcast montado no seu hipopótamo. Topzera da semana! Começando o topzera dessa semana, sou eu mesmo, Michael. Vou começar indicando um canal do YouTube. É, para os aficionados sobre carros. Eu comecei, no começo do ano, eu segui o canal do Tavares. É um americano. E ele já fazia vídeos antes de eu seguir ele sobre carro e tal. E na garagem dele mesmo ele faz todo o conserto, tudo a preparação de carro que ele tem. E eu comecei a seguir porque ele começou um projeto de uma Lamborghini Gallardo, Spider 2008. Nossa. Ele comprou... Caramba! Deixa eu dar uma exclamação pra achar que você vai fazer. Nossa, top, hein? Top. Nossa, eu manjo de carro, uau! Chupa, caralho. Ele comprou a então denominada... a Lamborghini mais barata do país. Por quê? Ela tinha pegado fogo. O motor quase explodiu e tava à venda praticamente como sucata. Então ele comprou e na garagem de casa ele desmontou o motor e a transmissão inteira de uma Lamborghini e remontou todo o sistema dela de novo. E foi uma série aí, já faz 6 meses que ele tá postando vídeo só dessa saga arrumando a Lamborghini na garagem de casa. Não, pra quem gosta, o mínimo que seja de carro, é. Isso daí, cara. Não, é impressionante. Dá. Ele tá remontando o motor. A complexidade, tipo, porque tem muita informação que é só uma loja especializada. É, autorizada pela Lamborghini. Sim. Vai conseguir. Então, tipo, uhum. O cara já tem o trampo de achar informação. Ele ainda tem que entender de mecânica. Ele já tem um conhecimento legal. Eu acho que tem já que. Tinha um conhecimento, mas tipo, você tem que abrir o motor da Lamborghini, vamos combinar que não é nada. Não é, mano. É uma Lambo, é, né, meu amigo? É o Art Attack da tesoura sem ponta pra mim. Não, mas é, se você gosta só um pouquinho de carro que seja, isso daí já vai te deixar muito fixado. Da hora, curtiu. E aí, qualquer vídeo ali que você seguir vai. Não entenda muito inglês, tem a legenda automática do próprio YouTube, já dá uma ajudada, porque se você entender um pouco de carro, você vai entender do que o cara tá falando. Top. O cara grava bem? Não, a edição dele é tipo, é bem estilão dele vlog, simplona mesmo. Ah, mas tá lá. Caseirona mesmo. Isso. Melhor que o Jopa editando? Ele quis pegar. Ele pensou. Pensou pra caralho. Vou me deter as minhas opiniões internas. Okay. Ó, queria falar que nunca foi pra internet, mas só que existem uns vlogs do Caio aí que pode acidentalmente aí, ó. Sair roll, aí, é, e entrar na internet aí. E entrar na internet aí. Mundo da música. É. Uau! Eita! Lollapalooza, Maximus Festival, Foo Fighters. Faça o vídeo da sua viagem. Faça o vídeo da sua viagem, me contrate. Caralho! E, Rafael, qual é o topzera da semana? Topzera dessa semana te trará medo, meu amigo. Vamos aproveitar que a gente tá nesse tema bem legal. E eu vou indicar também um canal de youtuber. É um canal que é movido pelo casal. Anny Matheus, canal do Assombrado. Ah, da hora. O Assombrado, meus amigos. É, lá você tem acesso a foto, notícia, relato, umas matérias bem loucas. Umas lendas e uns material bem da hora. É e tipo ele. Site de imagem gore. Eu acho que antigamente ele era ataque, o dono de um desses sites e, tipo, aí abriu o canal no YouTube e deu mais certo que o site. É. Deu mais certo que o site. O povo gosta, né, velho? De ver uns negócios. Porra, bicho! Tem louco pra desgraça, tudo. Mano. Não, mas tem algumas coisas lá que te chamam a atenção. Não tem como. Você vê o tema, você fala, eita, cara. Era tipo aquela lendas urbanas do Gugu. É, sabe? Mais ou menos isso. Ficava com quem não? Porra. É, quem mais nunca viu lendas urbanas do Gugu? Porra, não, aqui é eu pior. Acho que tem um segmento que é exatamente isso. Então, o medo é lendas igual quando você escutava a abertura do Linha Direta na Globo. Nossa, mano, eu pensei exatamente. Cara, nossa, cara. Dá pra colocar aqui, dá pra colocar seriado? Linha Direta, um puta seriado, hein, velho? É, as duas coisas que dá mais cagaço quando criança. As três coisas, né? Linha Direta, Lendas Urbanas do Gugu e o Plantão da Globo, né? Puta, tá maluco. Fudeu, bicho. A última vez que eu escutei o Plantão da Globo foi o 11 de setembro, bicho. É esse tempo, hein, velho? Caralho. Mas e aí, o canal dos caras é top mesmo, é da hora? Eu curto bastante porque ele destrincha todas as informações. Ele deixa você bem por dentro, cara. E as matérias dele não é aquela coisa bestinha, tipo, meio sem nexo. Ele tem um conteúdo legal e quando ele pega alguma informação lá, ele pega e faz bem feito. E aí, Daniel, o que, que você tem de topzera pra gente, cara? Eu tenho de topzera algo assim absolutamente grandioso. Quem já tá comigo aqui sabe. Eu acho que ele até é um músico, diga-se de passagem. É um grande artista. É, dispensa a apresentação. Estou falando de nada mais, nada menos do que John Mayer. Poderia deixar na minha grandiosa presença aqui, eu teria que falar do meu artista favorito. Então, o topzera de hoje vai ser pro John Mayer. Eu aconselho o pessoal que gosta de uma melodia mais romântica, mais intensa. É, ele lançou um álbum no final do ano passado, The Search for Everything, que é muito bom. Ele traz uma pegada um pouco diferente do que ele vinha trazendo. Ele tava com uma melodia bem triste, ele já trouxe algo um pouco mais no rock, uma pegada um pouco mais agitada. Toca muito. É, o John é conhecido por ser um dos grandes guitarristas dessa, da atual geração, né? A inspiração dele é o Jimi Hendrix, né? Jimi Hendrix, B.B. King. É, eu acho que ele já deu uma entrevista falando que grande parte da inspiração dele tá no blues. Pessoal do blues, Eric Clapton, B.B. King e grandes guitarristas. Ele já teve, inclusive, tem vídeo dele no YouTube tocando junto com os caras. O pessoal elogia bastante ele. É, eu tô ligado que ele se formou junto com o Chimbinha. A escola de rock, né? O Daniel falou com tanto amor que ele tava falando com a boca e segurando um pau na mão. É, você não pode entender, mas realmente eu tava. É meu grande amor. E eu acho que meu topzera fica pro John. E fica agora com uma nova, uma das músicas do último álbum dele, que é Helpless. Tem essa pegada que eu falei, que é uma pegada mais agitada. E é isso aí. Dessa semana, eu quero fazer uma autopropaganda aqui, quero me recomendar para os nossos ouvintes. A bancada aqui já sabe, menos o Daniel, mas eu algum tempo atrás já tinha começado a fazer umas lives na Twitch, que eu já comentei aqui, e essa, a semana dessa gravação eu voltei a fazer as lives, agora que eu tô com bastante tempo livre na semana, tô fazendo as lives sempre das 3 até as 6 horas, mais ou menos. Só que se entra alguém aí, a gente fica até um pouco mais tarde. Diariamente, jogando? Jogo. Diariamente. Diariamente. De segunda a sexta, final de semana vai rolar sempre, tipo, à noite, perfeito, provavelmente, na madruga. Porque é o horário que a galera vai conseguir entrar e a gente vai ter, tipo, os jogos multiplayer. Jogo específico ou não? A gente joga de tudo. Eu tô jogando bastante Fortnite, jogo Trick Towers, que é o Tetris, só que mais legal. E a gente já tá programando aí pra gente fazer uma live com 8 pessoas jogando aí. Que a gente vai fazer um verso do Left 4 Dead. Não sei se vocês conhecem. Um clássico. É. Eu já tentei jogar com vocês, mas na internet do... Não deixou, cara. O cara tá usando a internet dos anos 2003 ali. É, via rádio. De escada. Mano, de escada, mó bom por meio, 200 mega. Depois da meia-noite de graça, né, bicho? Sábado depois das 2. Porra, bicho. E é rapidão, filho. É, então, e basicamente, tipo, foi o que eu expliquei daquela vez, tipo, você não tem nada pra fazer no seu dia a dia, você, tipo, quer ter a companhia de alguém pra, tipo, pra trocar uma ideia, sei lá, ver qualquer coisa na internet, entra lá, twitch.tv/livejonas, vou colocar o link aqui na descrição, aí você entra lá, que, tipo, eu tô fazendo live sempre das 3 até umas 6 horas, e vai ser um prazer ter você comigo na minha tarde. Nossa, você vai foi... lá no chat e cobra ele dos podcasts. Isso, pode ir. Isso aí, você isso foi aí, quase um coach, hein? É, inclusive eu coloco propaganda do Buraco Negro lá no podcast. E quem sabe eu não posso fazer uma live editando um episódio aí, ó. Que ideia genial, cara. Coloca uma propaganda do Buraco Negro lá no podcast. Ô, vai. Eu coloco uma propaganda do Buraco Negro lá na minha live. Se você entrar lá, você vai ter, tipo... O sponsor principal que aparece lá, que na verdade é o único, é o Buraco Negro já. Tipo, já coloquei uma propaganda pra nós mesmos. Então, quem sabe você entrar na live, ver incríveis 10 pessoas vendo minha live lá pedindo. Quem sabe eu não edito um episódio ao vivo pra vocês lá e você já vê como é que é a edição, como é que rola aí o Buraco Negro. E com vários spoilers, hein? Com certeza. Olha só. E pra finalizar o nosso topzera, Caio... Não me diz que você vai vir aqui falar de música de novo. Dá licença? Ninguém mais aguenta disso, cara. A gente não aguenta mais, cara. Não aguenta mais, cara. Não aguenta mais. Só não falarei de música. No próximo vai ser nacional. Mas não vou falar de música porque o Dan já falou. Obrigado. Cara, eu vou trazer um outro canal de YouTube. É nóis. Né? Tamo junto. Carro de terror e tal. O que eu vou trazer também é o canal da Dani Nussi, cara. Ah, massa. Que é, tipo, eu acho que eles estão... É o antigo I Could Kill For Dessert. Que eu acho que é de 2011, se eu não me engano. Ela começou o canal fazendo confeitaria. Só que eles fazem vídeos de viagem, cara. E são, assim, eu acho que é um dos conteúdos melhores, acho que eu já vi no YouTube mundial, cara. Tratando-se de gastronomia... Não. Daily vlog, viagem. Né? Daily vlog mesmo. De viagem, cara. Porque os caras, assim, foram pra, acho que o mundo inteiro. Rodando. Eles estão na Rússia, assim, já saíram de lá, mas os episódios estão saindo agora da Rússia, antes da Copa. E ela faz os vlogs de viagem dela junto com o marido dela, que é o Paulo Cuenca. Que é um cara formado, tipo, em cinema. Então, assim, as filmagens que ele faz é um negócio fora da linha. A direção, cara, de imagem do. Apesar de ser um canal, daily vlogzinho, tem uma qualidade. Não, qualidade aplicada no. Qualidade de documentário do National Geographic. Cara, então, tá bom, né? Vai ter zebra lá ou não, cara? Oi? Tem zebra? Nossa. Animais. Vários vídeos de zebra. A vida animal. Esse ponto do. Que ela fazia um canal de culinária e depois começou a fazer daily vlog. Isso aí é um ponto, tipo, que muitos youtubers grandes hoje partiram disso. Tipo, o canal deles era de um conteúdo totalmente diferente. E, tipo, o pessoal, os próprios inscritos começam a pedir mais da rotina do cara. Porque os inscritos começaram a gostar, não do conteúdo que ele posta, mas da pessoa. Então eles querem da intimidade mais da pessoa. Eles são um casal, assim, fenomenal, cara. Vale muito a pena. Legal. Confia que é um dos melhores conteúdos que vocês vão ver. É, eu sabia do programa, né? I Could Kill For Dessert. Mas interessante saber do canal. E assim, do ela, ainda, canal faz, do YouTube ela ainda faz os vídeos de culinária, só que pra mim os de viagem são fenomenais. Baita não recomendo, hein, bicho? Segue lá que só sucesso. Pica. É, e agora coloque suas fraldas geriátricas, apertem os cintos pra não vazar a merda, porque a gente vai começar o nosso episódio de Top Filme de Terror. E lembrando novamente que no episódio de hoje, com certeza absoluta, vai ter spoilers. Não. Então, solta o gemidão do spoiler aí! spoiler, cuidado, temos spoiler. Cara, eu quero começar aqui não com um filme, mas eu quero começar com a primeira experiência de terror que eu acho que foi a de todo mundo. Aquele maldito carro virando, fazendo aquela curvinha. Nossa o senhora, cara. Internet, nossa senhora, cara. Que ódio daquela porra, meu Deus do céu. Olha que na curva vai aparecer um zumbi. É, não, vai acontecer algo muito. Vai acontecer um acidente horrível na terceira curva. Olha o que acontece depois que ele passa no arbusto. Nossa, velho. É o primeiro clickbait da internet. Toma no cu. Esse era traumatizante. Você entrava lá, colocava no YouTube, mensagens subliminares. Eu lembro uma vez que eu caí. Mas isso não é clickbait, assim, cara. Isso é realmente assustador pra caramba. Não, mas assim, era a abertura do Naruto. Mostra! Aí você tá na Disney também. O símbolo do capeta, não sei o quê. Porque tem uma que o Naruto e o Sasuke relam a mão, não tem? Não, não é possível. Ah, deve ter, sei lá. É, daí apareceu um fusão, né? Aparece a mina do exército. Não, mensagem subliminar, realmente. Nossa, que saudade, velho. A Xuxa. Quem nunca viu? Mas manda aí, Job, seu primeiro filme. Bom, o primeiro filme de terror que eu queria trazer aqui é um filme, tipo, que eu lembro que eu via na casa dos meus primos, tipo assim, a primeira vez que eu vi foi lá e cara, tipo, era uma coisa que me atormentava, tipo, vira e mexe, porque eu dormia, na hora que eu dormia, tipo, eu sonhava com essa porra e era, parecia que entrava no meu, em alguma coisa da minha semana, né, que os pesadelos sempre são assim. O filme que eu quero trazer aqui é Olhos Famintos. Nossa! Esse filme é embaçado, velho. Esse filme é embaçado. Um, dois ou três? Ah, cara, acho que eu não lembro, mas qual que é. Muito novo, é famoso o filme de SBT, né? Então a gente não lembra qual que é. Na época a gente via porque, pelo menos eu e o Jonathan, era introduzido a filme de terror na casa dos meus primos. Porque... Eram mais velhos? Não, era? não era mais ou menos da mesma idade. Mas só que, tipo, eles curtiam filme de terror. A gente não curtia. Então a gente chegava lá, só tinha filme de terror. E era nas férias ainda da escola. Então, tipo, só assistia filme de terror. É, mas ninguém pega gosto filme de terror em casa, né, cara? Sempre é, tipo, ser introduzido por um terceiro, um alheio. Há pessoas doentes. Eu sempre curti. Muito, já dava. Então, eu não lembro muito bem como é que é o filme. Tipo, eu lembro que tem, tipo, um bicho que ele é como se fosse... Sei lá, tipo... É, pegando como base, né? Que é o que eu lembro do monstro em si. Ele é como se fosse um Fred Krueger, mas só tipo na vida real. Assim, não é só um negócio que existe no pesadelo. É, tipo, é um monte. É, sei lá, velho. Tipo, é um bagulho meio esquisito. É que assim, o 1 e o 2 são legais. Eu acho que o 3 depois começou a viajar, né? Como eu assim, assisti só um. Falou que era do inferno. Como sempre. Continuação é uma bosta. Eu lembro que não tinha explicação. Ele só era um bicho que existia. Isso. E eu lembro que eu tenho medo de espantalho até hoje por causa do... Então, aí era isso que eu ia comentar. Tipo, eu não lembro muito bem do filme, mas eu lembro tipo, da cena clássica pra mim, que é a cena que fez eu me cagar tipo, por muito tempo. Porque quando eu era mais novo, tipo, eu costumava pegar tipo, muito ônibus com meu irmão, com o Maico e com a minha mãe. Que a gente tipo, ia no centro e tal, fazer as paradas. E carro não era tão popular naquela época. Tipo, apesar de a gente pegava muito ônibus pra ir nos lugares. E tem uma cena que é tipo assim, eles estão passando numa estrada, tipo, no meio do milharal. E o tipo, busão. Eu não lembro se o busão quebra, eu acho que o busão quebra. Ele joga o negócio no pneu. Isso. Ele joga o bagulho no pneu, o pneu fura, para, tipo, aí todo mundo fica aquela cena clássica, né? Todo mundo, tipo assim, olhando a janelinha assim. Vendo o que aconteceu, ninguém desce do busão. É. Aí, tipo, aparece o bicho em cima do busão. Maluco, eu tô me cagando aqui agora, inclusive. Se eu não me engano, esse aí é o 2. É, eu não lembro. E eu lembro que foi, assim, um dos primeiros filmes de terror que eu também aluguei, velho, numa locadora, tá ligado? A menção honrosa, cara. Mesmo, um negócio meio de couro, né? Totalmente, parecia um saco de couro, cheio de couro costurado, cara. Ele tinha o olho costurado na mão, não era um bagulho assim? Ele costurava as partes das pessoas. Ele costurava. Nossa. Era viagem. As vítimas dele sempre apareciam, tipo, meio que desfiguradas por causa disso. Mas realmente ele cortava umas paradas pra se reconstruir, porque eu lembro. Eu tô viajando muito, ou tem uma explicação, tipo, no filme que fala, tipo assim, que ele é uma pessoa que tá vivendo há não sei quantos mil anos, porque ele faz isso, tipo assim, isso aí eu constrói. Já não sei. Mas ó, isso aí que você tá falando é o 2. Eu acho que no 1 era só uma perseguição de carro, um negócio meio diferentão. Mas eu lembro que eu assisti o 2 e era isso. E tem a cena no milharal, que o cara tá passando, ele passa, olha o espantalho, aí ele continua andando. Aí ele escuta um barulho e olha de novo. Nada de diferente. Continua andando. Daí ele escuta um barulho e olha de novo. Nisso que ele vira a cabeça, ele vê o espantalho voltando pro lugar, assim. Nossa, eu lembro disso. Era a hora que você pensava se ia continuar vendo ou não, tá ligado? Eu lembrei dessa cena. Essa aí é a nossa primeira cena. Daí você fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Girar com a mulher. Isso. Aí você já fica pensando, né? Aí você já fica pensando quando você tá vendo, você fala assim, puta que pariu, não olha de novo. Aí o cara olha o espantalho no tamanho. Puta que pariu. Meu Deus. Sai de lá, corre, baby. Meu Deus do céu, corre. Parece que você corre. Esse filme é muito bom. Saudades do locador. Saudades do locador. Vai, Beck. Tá indo. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Beck. Meu Deus do céu. O próximo filme que eu vou trazer agora é um dos primeiros traumas. Porque assim, eu gostava de filmes de terror, só que ainda não me assombravam meus sonhos. E assim, eu era bem criança quando eu assisti, que foi O Chamado. Nossa, eu acho que O Chamado foi o grande trauma pra todo mundo. Era tipo, eu assisti o japonês. Eu assisti o japonês e depois eu assisti o americano, tá ligado? Nossa, tá maluco. Os japoneses, eu também tive experiência com um filme japonês também. De terror. É embaçado. O problema é que naquela época tinha TV de tubo. E toda vez que saía do ar, filho, já saía da sala. Então, e não era difícil sair do ar. Não era. A história do filme era como? Era tipo, eu lembro que era uma jornalista que começou a ir atrás da morte de uma parente dela, um negócio assim. E as pessoas que estavam morrendo, elas morriam de parada cardíaca. Tipo, era um jeito bizarro de morrer. Eu acho que no americano elas morriam todas desfiguradas, tá ligado? Era um negócio meio bizarro. Beleza. Aí começa a rondar a história da maldita fita. É. Que quando você colocava a fita, você tinha 7 dias de vida. Por quê? Você colocava a fita e começava a ver aquelas imagens. Que era do poço, de uma escada, de uma cadeira rodando de cabeça pra baixo, de uma mulher se penteando no espelho, de uma mosca. de uns negócios bizarros assim e começava a chiar a TV. Beleza. Aí você sozinho se cagando tocava o telefone. E era a Samara falando. Já deve ter aquela arrepiada. E eu lembro que ninguém acreditava, tá ligado? Você falava, velho, 7 dias, foda-se. Mano, corre, o que você tá fazendo na sua vida? Você acabou de ver uma fita com um anão, mano, acredita. Aleatório. A televisão desligou, você recebeu uma chamada. Aparece a porra de um poço e um circo na sua frente. Meu irmão, eu não dava tempo, eu me matava no primeiro. E eu lembro... Eu lembro por quê. Tipo assim, na história você tinha que assistir a fita pra ser amaldiçoado. Beleza. Só que criança, um bicho burro, que tem medo até da sombra... Você assistiu a fita. Você assistiu a fita, tá ligado? Você alugou a fita. Indiretamente você assistiu. É, você assistiu. E antigamente as televisão chiavam, né? Chiava agora pra caralho. Agora não existe mais. Só que eu lembro que, tipo assim... Tá ligado quando você não configura a TV direito, você vai passando os canais, tem sempre tem um fora do ar? Eu passava os canais assim e vinha chiado. Mano, eu lembro que toda vez eu saía correndo, velho. Negócio. Quantas vezes eu fiz isso, cara? Bizarro. Moleque, e quando que vi o combo junto? A TV falhava e tocava o telefone, cuzão. Nossa, saiu, pulava no prédio. Não, juro. Caía duro no chão. Já tive trauma real com esse filme. Não aconteceu isso com você? O telefone tocando, juro você, velho. Nunca atendi. Nunca atendi. E o pior é que sempre em filmes tensos assim, acontece alguma coisa que marca, velho. É. Sempre acontece, tem. Bicho. Sempre tem. Acontece. E eu lembro que assim, eu assistia o filme com os amigos, tal, não sei o quê, mas você dormia sozinho, né? Então, assim, uma hora ou outra você vai ficar sozinho. No final do dia. Uma hora o capeta vai achar assustado. Uma hora você vai deixar o pé pra fora da coberta e ele vai. Ele vai pegar. Uma hora você tem que buscar água na cozinha. Não, tá pegar o capeta no cangote, você precisa sair correndo. Mas, não, eu não ia pegar água. Eu não pegava água. O clube do garrafão de água. Passo sede, mas espero só sair. É, ganhei fudendo. Então, assim, foi o primeiro trauma, o primeiro filme de terror, assim, que afetou. Caramba, deve... E a minha irmã tem trauma até hoje. Minha irmã tem, tipo, 20 anos, tá ligado? Tem trauma de chorar, bicho. Assim, bicho. Assistam. Engraçado. Eu inclusive, acho que, assim, teve não sequência, passa. Não teve, Caio? Não. Teve sequência, mas assim, a sequência é meio bosta. Eu confesso, tá, que eu só vi também um primeiro. É, o primeiro é muito melhor. Louco. As sequências eu não cheguei a ver. Só que vai ter uma sequência do chamado contra o grito. Vai. Predador, tá ligado? Vamos colocar, não sei se já saiu e é uma bosta, sei então, lá. Não sei se vamos já... procurar. Mas vão colocar o vídeo da Samara dentro da casa do grito. Aí eu... Eita, beleza, porra, aí, um bicho pouco amaldiçoado, cara. Não, tá maluco. Sai daqui, tá aí. Tá aí, meu Deus do céu, nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade, o cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. Pra mim, cara, todo filme que eu vejo lá, baseado em fatos reais. Não, já fudeu, velho. Só de ver. Já é. Filme de terror baseado em fatos reais. Puta, desistiu. Se você tá falando, foi o primeiro que marcou. A primeira noite não será dormida. Não, puta que pariu, velho. Eu estava até de boa quando eu fui assistir. Aí eu fui assistir A Filha do Mal. É uma história da hora que a filha tá preocupada com a mãe tá internada. E há suposições de que é um mal psicológico pra ela. Porque alucinações, umas coisas bem, bem paranoia aí. Só que ela entra em contato com alguns padres exorcistas. É sempre bom, né? É sempre gostoso filmes assim. Não, cara, é um tesão. Assim, né, os vídeos do Vaticano proibidos. Mais ou menos isso. Ela velho. Só procura coisa boa, né? Só top. Era uma família normal e do nada deu bosta, tá ligado? Tudo que encaixa com a gente. É não, então, bom. É da hora pra caralho. E tipo pra assim, caralho. Ela viaja lá pra conversar com esses padres e apresentar a situação, fazer uma visita pra ver qual é que é de fato. Só que, meu irmão, as coisas começam a ficar bem tensas. Bem tensas. E principalmente na hora da visita, que a mãe dela se chama Maria. Tá na maca. Caralho, fudeu. Minha avó chama Maria. Olha só, hein? Não vai, mas não é sua avó, velho. Você é louco. Coitada, velho. Aí a dona a minha, Maria... A minha e 90% dos ouvintes se chamava Maria. A minha também. E aí? Aí a dona Maria, ela tá numa maca, toda amarrada. Só que eles começam a fazer, tipo, alguns testes pra saber se existe alguma possessão. Primeiro teste, bosta. O segundo, surge uma dúvida aí e começa... Constataram que realmente o negócio estava ali. E como que eram os testes, você lembra? É, ele começa a fazer umas leituras lá bem, bem cabulosas, tipo, latim. É. Sempre latim, né? Sempre latim. Isso que é foda. Só que aí, mano, ela começa a rir, velho. Tipo, todo mundo tá fazendo aquilo esperando de que, tipo, enfraquecer o cara que tá tendo a posse aí, né, bicho? Só que não. É como se fosse um super. Esse daí não me faz mal. Começa a rir da cara do padre. E mano, força sobrenatural. E eis que ela mostra o lado de dentro da boca. Ela coloca o dedo no lábio e puxa. Caralho, já vi isso. Aí já tem algumas marquinhas ali bem tensas. Acho que eu tô ligado. Eu assisti isso. Mano, ô, Rafa, não é isso que o... Inclusive o padre... Não sei se é o padre, porque é um padre e um ajudante, não é isso? É um cara que tá introduzindo e ele fala que são 6 níveis... Pra você testar a posição demoníaca. Exato. Aí tem algumas gravações que eles vão estudando e tal. E todas elas são muito foda, cara. Inclusive, num vídeo que aparece nesse filme, que é pra estudos deles, o jeito que a pessoa consegue se contorcer, eles tá lá falando, isso aqui é normal, isso aqui pode acontecer. E é muito impactante, cara. É impactante. Porque aquela cena é real. Ainda que seja só uma questão de contorcionismo ali. É, acontece. Que nem eles jogam muito com a psiquiatria e a religião, tá ligado? E a religião, né? O livro que eu trouxe já no Topzera, que é o Exorcista também, ele trabalha muito isso. Provavelmente esse filme também, né? É, quando então, que eu acho que fala sobre exorcismo, eu acho que tende muito a pegar, trabalha, né? Trabalha psique humana, né? Um negócio meio... Justamente, eles pegam isso daí. Só que ali eles levantam uma crítica também, que é justamente essa pegada. É... Porra, é igreja, mas tá deixando passar. Tudo é psicológico e não vai aprofundado. Eles jogam meio que uma crítica. É, assim. Até onde? Até é, onde? Sem mudar vertentes, essas coisas assim. Então vai. É bem foda. É da hora isso daí. E. Só que as coisas começam a sair do controle, velho. Tanto que uma cena que é muito foda é que lá numa parte lá da manhã, o padre celebrando a missa, um desses padres exorcistas. Depois desse contato com a Maria, ele vai fazer um batismo de um bebê. Só que, cara, ele coloca o bebê na água e o natural é colocar e tirar. Ele coloca. E ele fica focado como se estivesse olhando mais ou menos assim pra porta. E todo mundo ali. Ele lá, com a criança na água. Só que a criança tá submersa. Aí você já começa a ter aquele toque. Tipo, meu Deus, toque, sei, tipo, cuzão. Não, tira essa porra daí. Sai, não, cara, sai. Puxa pra cima. Pelo pra cima. Deus. A criança tá na água. Morrendo. Pra cima. Puxa. Puxa, aperta play, porra! Nada. Aí o pessoal que tá lá na igreja já corre, pega o padre e tenta fazer tudo. Aí o pessoal vê, puta, fudeu, velho. Se o negócio foi com o padre, é porque a coisa tá feia. Exorcista. Exorcista. Se fudeu. Imagina o que eu tenho que preparar. Eu vou falar com o Papa Francisco, dá licença. Já era. Não, cara, eu tava lá, Papa. Por favor, bicho. Deixa eu dormir com você, velho. E no final dá tudo certo? Com certeza não, né? Cara, aí no fim que eles tentam pegar a Dona Maria e vai o caralho a quatro, coloca no carro e acaba com um acidente muito louco e não acharam os corpos. Ah, é? Não. Até hoje. Não, lógico, com certeza. Dona Maria tá, mas eu também não quero nem saber. Que os corpos não acharam. Tomara que seja um urso comeu. No meio da cidade. Isso, no meio da cidade. É sempre assim, né? Os exorcismos, velho, quando é retratado pra gente, no final só dá bosta só. É, tem que dar, né? Mas tem que dar. Não, quer dizer, nem todos, né? É obrigação. Ah, a maioria dos filmes que eu assisti de exorcismo, assim, dá ruim, velho. Inclusive... O próprio exorcista, o padre pula a janela, tá ligado? O próprio exorcista. Verdade. Pazuzu. Vai, Beck. Tá indo. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Beck. Meu Deus do céu. Então, o filme que eu vou falar hoje foi um... Não foi o primeiro filme que me traumatizou, porque eu sempre fui muito traumatizado. Desde pequeno. Caralho, velho. Já pega o telefone do Rafael pra você conversar com ele. A mesma forma chama Maria, ainda bem. Não tem mais alma. Já foi pois muitos é. Anos atrás. Não, pior, né? Ele continua assim. Então, não foi o primeiro filme que me traumatizou, porque eu sempre fui traumatizado e vocês também vão ser. Isso. Começa a dar risada. Eu já dou um pulo aqui, tá do meu lado. Não, ainda não. Mas a minha mãe já. Mas isso é história pra outro... Pra outro história tempo. Pra... Não, não. Força minha mãe não chegou a ser possuída. Mas, inclusive, meu irmão gêmeo já teve que me aguentar bastante... Porque desde moleque mesmo, eu sempre tive... Você tinha essas histórias bizarras. Daniel tem muita história. Eu tenho, cara. Tenho, sobretudo por causa da minha mãe. Ela já foi considerada médium. Então, acho que desde moleque eu já venho tendo alguns traumas. Recebendo algumas visitas inesperadas. Então, não, assim, coisa normal. Eu assim, foi até pouco. Minha mãe muito. Só que... Porra, sei lá, bizarro, cara. O Daniel assistiu os filmes. Só de você saber que existe. Daniel assistiu e falava... Então, não, cara, eu sou... É bem pior. Tá ligado? Minha mãe já passou por isso daí, sei lá. Ela tá viva, esquece. Ele não ia pegar desse jeito, seu pé. Pegar de outro, eu sei. Não, já vi, assim, passar eu, Daniel, diretamente, não. Quer dizer, só de ver, né, a aparição. Mas já vi muita coisa bizarra, já vi exorcismo, por exemplo. Caralho, bicho. Já vi em um retiro de igreja, cara, bizarro. Mas... Tem muita história tosca, cara. Mas... Apesar de não ser meu primeiro trauma, foi, eu acho que o filme até hoje que mais me traumatizou, que foi O Exorcismo de Emily Rose. Rose, embaçado, puta que pariu, velho. Clássico. Esse é embaçado. É um filme bom, muito embaçado, cara. E eu lembro que ele estreou no cinema, ele não tava fazendo tanto sucesso, ele foi crescendo, velho. Então, eu não lembro também, na época que eu vi, se ele realmente fez tanto sucesso. É que hoje ele é um filme que ele é muito aclamado. Então, porque ele ficou muito... O primeiro que saiu foi só o Exorcismo, não foi? Nada a ver um com o outro. Não, mas, tipo assim... É sobre o tema. É, tipo sim, assim... Sim, saiu o Exorcista. É, eu acho que... É, aí saiu foi só onde o Exorcista. O pessoal começou a ter uma... Mas colocar o foco em filmes sobre o Exorcismo. Foi muito depois. É. Então, mas eu acho que... Mas eu acho que, tipo assim, todo mundo ficou tão traumatizado com o Exorcista já que falou assim, véi... Tá maluco, eu não quero passar com essa porra de novo, não. Vou ver essa merda aí, não. É, inclusive, eu sempre gostei de filme que trata de exorcismo, porque é um negócio que eu acredito, sempre me deu muito medo. Aí se não é gosta? Pra ter medo, a gente não vê. E aí, como que é o filme? O filme tem uma pegada diferente, por aquilo que pareça, da maioria dos filmes que haviam tendo sobre exorcismo, porque ele começa num julgamento... Começa não, né? Eu acho que o filme todo ele é uma mescla de um julgamento... O reverendo, na verdade, ele foi culpado por isso, isso, né? O reverendo ele foi culpado pelo exorcismo. Ele também traz novamente esse debate sobre religião e ciência. O filme ele foca bastante nisso, inclusive, que a gente estava falando há pouco. E traz essa pegada, eu acho que foi o primeiro filme que eu vi até hoje, que traz essa mescla que leva para o judiciário e ele volta um pouco nos fatos para você entender... ele é baseado em fatos reais, inclusive baseado. Fica a cara, curiosidade, quem quiser ver. Ô Daniel, vamos falar a verdade. Você já viu as fotos? Já vi. Você já viu o áudio? Né? Áudio. Nossa, cara, tem áudio de. Tem áudio. Tem áudio de 5 minutos, cara. Atrás, tá maluco? Eu não escuto áudio de zap. Você acha que eu vou escutar áudio dessas porra? Moleque, tem áudio de 5 minutos, assim. Até onde eles podem provar que realmente é verídico, eu não sei. Mas eu acredito. Exatamente. Eu acho que essa é graça, inclusive. Pior parte, porque você fala, é de verdade? Você fala, beleza, eu sei que é de verdade. O problema é você ficar naquela dúvida, puta, de verdade não é de verdade. Agora, moleque, você vê, obviamente o Michael Jopan não verão, mas pro ouvinte, coloca no YouTube que aparece um compilado da foto da verdadeira Emily Rose com um áudio de partes do exorcismo. É traumatizante por si só. Mas o filme, continuando, ele vai tratar da história da Emily no passado e a história do reverendo no presente. Tem essa pegada. E a história da Emily, porra, não vamos lembrar muito bem que faz tempo, o filme é de 2008, 2010, sei lá. Na história dela no colegial, ela vem de uma família bem humilde. Caio e Rafa, que já viram, podem ajudar com a história, não lembro muito bem. Só sei que tem uma cena, cara, que ela tá no... Já tá na faculdade, que ela sempre teve essas manifestações, mesmo em casa. Só que ela tinha um acompanhamento da família, tinha um acompanhamento, né, de todo mundo. Só que quando ela começou a ir pra faculdade, eu acho que tudo começou a piorar. Aí começa a ficar brincadeira séria. As manifestações começam a ficar pesadas. Eu lembro, assim, de poucas cenas, mas aqui eu acho que realmente traumatizaram. Que uma foi no quarto dela, que ela tá sozinha ali, e o demônio começa a manifestar. E eu acho que foi uma das cenas mais reais que eu vejo, que eu lembro de uma pessoa, assim... Ela começa a ver uns barulhos, não é? Primeiro. Ela começa com um barulho, aí a... Se não me engano, ela começa a puxar a coberta dela primeiro. Aí ela puxa... Não, essa puxada da coberta já é o momento que você arrepia até o cílio. Que você já se arrepende de ter visto aquilo já só por isso. Aí depois aí ela luta, ela tem noção do que tá acontecendo. Ela tenta voltar a dormir, só que aí o demônio vai lá e puxa a perna dela. Ela vai lá, na verdade, ela vai e parte pra frente. Aí depois disso ela começa, né, realmente ali, a possessão começa. E também acho que na cena que ela entra na igreja. Não sei se o Rafa lembra. Ela fica toda torta, né? Ela fica toda torta. Ela fica toda... foi uma das partes mais reais que eu lembro de um filme retratou. O pessoal se contorcendo. É traumatizante. Ela senta real na cruz, não é? Então, essa cena da igreja foi da cruz. Que ela já, acho que ela já tá num estado bem avançado, porque antes dela entrar na igreja, eu lembro que ela começa a, tipo, olhar pras pessoas na rua já, desesperada, buscando ajuda, e todo mundo que vira pra ela tem um rosto de um demônio, e já tá desesperada, e ela vê a igreja, entra na igreja. Aí quando que ela entra na igreja, eu não sei se entra um padre ou é só uma cruz, eu lembro perfeitamente da cena da cruz se entortando pra trás conforme ela ia chegando perto. É. Isso é bizarro, né? E ela fica aí toda torta também. E ela vai ficando. Não vai, tá ligado? É bizarro, nossa, cara. Eu lembro que esse filme foi... Eu não sei se é o primeiro, mas foi o primeiro que eu vi que falava da hora morta, que é 3 horas da manhã. Exatamente. Foi. Você tá eu ia exatamente falar disso. E eles falam disso no filme, né? Brevemente falando, a hora morta, conhecida por ser 3 da manhã, salvo engano meu, é porque 3 da tarde foi quando que Jesus foi crucificado. Então, há entendimentos que a maioria dos fenômenos sobrenaturais tendem a ocorrer 3 da manhã, porque é quando que o mundo espiritual, o mundo demoníaco, estaria mais ativo. Então, é por isso total, né? que seria o 360 da hora que Jesus morreu. Seria um deboche dos demônios em relação à imagem de Jesus Cristo. Vale a pena também conferir que a maioria dos filmes de terror, até hoje em dia, tratam a maioria dos fenômenos como 3 da manhã. Ou o pessoal lá tem que trabalhar pra caralho, bater cartão, né? E a carga horária deles é a partir das 3 horas da manhã. Todo mundo quer aposentadoria, né, bicho? E eu ia falar disso, cara, porque justamente esse também foi o primeiro filme que eu vi que trouxe a hora da morte. E foi isso que me traumatizou. Por quê, né? Eu sempre fui uma pessoa religiosa e eu já sabia da hora da hora morta antes de ver o filme. Eu nunca botei muita fé. Mas depois... Porém, quando que eu vi o filme, curiosamente ou não, e o Vinícius é a prova disso, eu acordava, juro pra você, todo dia. Nossa, eu fiquei 7 dias seguidos acordando sozinho, 3 da manhã. Eu lembro que eu dormia no mesmo quarto que o meu irmão. E eu acordava, tipo, televisão ligada, eu via o celular às 3 da manhã. Logicamente, eu tava com muito medo, não dormia o resto da noite. Mas esse filme me traumatizou muito por causa disso. E piorou quando que eu fui... Essa época eu morava já em Prudente, né? Eu voltei pro Rio de férias. Eu tava falando com uma amiga minha no Rio. E ela falou que ela também viu e ficou acordando 3 da manhã por uma semana. Depois que ela viu o Exorcismo de Emily Rose. E provavelmente os ouvintes vão ficar acordando às 3 da manhã. Eu espero que sim, né? Espero que você não esteja escutando esse podcast às 3 da manhã. Eu também. Não olhe pro lado. Não faça isso. Tenta não infartar quando você for puxar a coberta e ela prender no cantinho da cama. Puta, não fala isso, cara. Se ela prender, eu vou puxar. Não, já se borra. Chama o padre já. Velho, depois desse podcast, você pode ter certeza, você vai acordar às 3 da manhã. Você vai. Vai, Beck. Tá indo. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Beck. Meu Deus do céu. O filme de terror que eu vou trazer foi um trauma, mas que eu lembro com um carinho, porque foi ao mesmo tempo traumatizante, mas foi engraçado. Porque foi um trauma coletivo. Melhor ser coletivo já. Basicamente umas 10 pessoas. Quem apresentava filmes de terror eram os meus primos, sempre nas férias. E o filme que a gente foi assistir dessa vez, e é uma das primeiras vezes a gente foi assistir de noite. E tava todas as crianças, tipo assim, tava eu, meu irmão, os primos e os amigos deles ali da vizinhança, tudo na sala assistindo, tipo, com o som da televisão estourando e tudo escuro, apagado. O filme Pesadelo. Cara, a história do filme é o cara vê quando criança o pai dele sendo morto pelo monstro do armário. Puta, velho. Ele vê o monstro do armário, tipo, levando o pai dele. Inclusive, é, como se fosse o bicho papão. O armário também é um trauma muito grande de criança. Aí, cara. Tipo, então. É muito grande. É o medo do desconhecido. Pesadelo, né? Tipo, o negócio tá fechado, pesadelo. Que tem atrás dessa porra. Não é de 2015, não, né? Não. E aí isso fica um trauma na vida da criança. Tipo, você vê seu pai sendo levado por um bicho dentro do armário, depois você abre o armário e só tem suas roupas lá dentro. O cara cria, tipo, fobia por armário, ele não quer mais nada de armário, ele não vê mais nenhuma porta, ele não quer ver mais nenhuma porta. Ele tira todos os armários da sala, da casa dele, coloca tudo dentro de uma cômoda. E isso fica a vida inteira dele. Tipo, dentro de um quarto na casa. A casa dele, tipo assim, o quarto dele só tem a cama e uma cômoda que é pra colocar as roupas dele, acabou. Não tem mais nada. Que ele não quer ver nenhuma outra porta de armário. Uhum. Que ele sabe que todas as portas de armário aparece esse bicho. E aí ele cresce, né? Passa tempo. E ele fica sabendo pela terapeuta dele, se eu não me engano, que tem uma outra parente dele, tipo assim, criança também, que tá sendo, tipo, atormentada pela mesma criatura. E, tipo, o bicho tá na porta do sótão que fica em cima do quarto dela. Caralho, não tem o que fazer, tá ligado? Se não mudar de casa, como é que vai tirar o sótão? E o bicho não consegue abrir. Não, o bicho consegue abrir. É aí que tá. O dia que ele quiser vir atrás de você, ele vai. Caralho, velho. Então, tipo, você tem que estar esperto com a porra do bicho ainda. É, tanto é que eu lembro que no filme... Na história que acontece, tipo assim, ele acontece isso, dele tirar, tipo, todas as portas dos armários. Só que o armário em específico que o pai dele foi morto, sim, ele não tirou a porta, só que, tipo assim, ele pregou um monte de tábua assim na porta pra porta não abrir. Ele nunca mais queria ver o bicho sair daquele armário. E aí depois acontece isso, ele vai ajudar essa parente dele. E a terapeuta fala que é pra ele vencer esse trauma e ele tem que ir atrás desse armário. Ele vai atrás do armário e o bicho sai do armário com as portas pregadas. Que? Como assim? O bicho arrebenta a porta. Ele arrebenta a porta e vai atrás do cara. Como que é esse bicho? Não sei. Ah, cara, eu não vou lembrar também. Ou eles não chegam a mostrar muito bem. Será que é o mesmo? Eu tô com um assim. Eu sei que... Que é do tipo bicho assim, do... Ah, por que é engraçado? Porque o filme tem um recorde mundial de jumpscare da série. Sério? Cara, é muito jumpscare. Tipo, o filme começa a dar um... Mais verídico mesmo? Não, como assim? Não é recorde. Ah, não, mas... Eu achei que já... Mas, tipo, começa a vir muito jumpscare, tipo, toda hora, qualquer portinha que o cara via, a portinha, tipo, abria com o vento, já era um jumpscare. E o filme dava uns jumpscare com luz, tipo assim, com as luzes coloridas. Então, tipo assim, imagina um monte de criança de 10, 12 anos, berrando na sala, tipo, 10, 11 horas da noite... Melhor um filme. E susto atrás de susto, velho. Ficou, tipo, pra mim marcou de tanto susto que eu tomei no mesmo dia. Mas só que chegou no final, a gente já tava anestesiado. Tipo, a gente tava gritando mais porque tinha outro retardado do lado gritando. E o mais engraçado desse filme é que, tipo assim, não bastava ter jumpscare a cada 2 minutos no filme. Era que, tipo, tinha um primo nosso que ele ficava assustando os outros durante o filme. Senhora, cara. Porque ele não bastava o filme dar susto, ele tinha que dar susto junto com o filme. É. Então ele se escondia e ele dava a volta no sofá. Caralho, se escondia real? Não, tipo assim, ele fica. A gente tava. Não, mas todo isso mundo... é doença já, né? Não, tava todo mundo aqui assim, agarrando a blusa. Filme. Agarrando a blusa aqui, tipo, se cagando no filme. Só que tipo, você não vai prestar atenção, tipo, que duas, claro. Duas pessoas pro lado claro saem o seu primo. Mas é com demônio. Aí ele sai. Querendo sair de qualquer porta. Aí ele sai, passa por trás do sofá assim, e aí, tipo, ele. Sabe que, tipo, você tá ficando tenso aquela parte ali. E já aí, vai. Dois segundos antes do jumpscare, ele vai e te assusta. Você fala, puta que pariu, era meu primo. Só que aí você tem um assusto com o filme de novo, puta que pariu. Assim, já era, acabou. Desculpa, mas eu era um desses caras que assustava todo mundo. Não, até hoje, meu, até hoje. É o pau no cu do caralho até hoje. Tá indo. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. É, outro filme que veio pra arregaçar com a mente aí do pessoal que curte um terrorzinho. Atividade Paranormal. Fudeu. Foi tenso. Foi colado 100%. Não, eu, cara. Eu tô indo embora, galera. Veio. Inclusive, assisti no cinema. A gente assistiu junto. A gente assistiu o primeiro junto. Eu tava com um cinema. Com o pé quebrado? Ou não? É, eu falei pro Daniel, eu cheguei. Mas não tinha nada a ver com o filme, mas eu tava com o pé quebrado. Eu cheguei pra ele e falei assim: ó, cara, tem um filme novo aí no cinema. Dá pra gente assistir. Mas o que que é? Ah, mano, é um filme. Cara, depois do colégio. Vingadores. Cola aí que nós assiste. Tipo, não falei pra esse cara de terror. Tá se ligado? Fosse, se tivesse falado. Homem-Aranha. Ah, cola aí que nós vê. Nova Homem-Aranha. Mano, sobrenatural. Como que é? Mano, eles conseguiram trazer um conceito novo de terror. É, como se fosse gravações caseiras. E isso que traz mais medo. E começa de uma forma simples, mostrando o dia a dia de uma casa. Briga de casal, criança brincando, caralho a quatro. É estilo aquele found footage, né? Que é tipo, que é os caras que filmam primeira pessoa. Exato. Aí, dentro de alguns detalhes que vai acontecendo no filme, ele tem a intenção de colocar até câmera na casa tal, e isso é massa. Uma coisa aqui que eu lembro que chamou bastante atenção, não lembro se é no 1 ou no 2, que tem o Xbox, é o Kinect. Aham. Uhum. E ele emite. É no 2, eu acho. É no 2. Eu acho que é. Ele emite uma nossa, se você tá olhar. Tá ligado misturar todos os filmes aqui. É, tá. É isso. É. Vamos falar de todos os. Atividade Paranormal. Vamos formar conceito. Ou atividade Paranormal Supremo. Compilation. Gostou? Vem pro pau, velho. É o Compilation Paranormal. Vamos falar só do gênero. Essa parte aqui tem uma câmera que pega a emissão das luzes pra pro aparelho conseguir pegar seu movimento. Isso. Tem uma cena que é como se fosse micropartículas. E se você presta atenção, essas micropartículas, elas se mexem como se tivesse o espírito passando ali. Na hora que você vê isso, tá em silêncio. Só que uma parte do filme, quando tá todo mundo dormindo, pra não ficar aquela coisa chata, ele vai trocando de câmera automaticamente. Sala. Cozinha. Sala de estar. O filme praticamente é 100%, ele é transmitido pela câmera, seja interna ou a primeira casa, né? Pessoa. Ou primeira pessoa. Não foge disso, não tem muito corte. Isso que é o da hora, porque conforme vai acontecendo as coisas, velho, essa parte que nem marcou pra mim, a do Kinect. Nossa, essa. Puta que pariu, velho. Cara, do 1. Eu lembro do 1, porque foi o que. Assim, o resto é legal, só que o 1 é... Não, o 1 é o que veio pra arregaçar. O primeiro impacto, né? Conceito, tá. Eu concordo. O primeiro é sempre o mais estrago, velho. O que era o mais foda era aquilo das coisas acontecerem, o que me traumatizava, das coisas acontecerem à noite e o outro dia tá tudo bem. Tá tudo ok. Você falava, velho, o que acontece no meu quarto de noite? Cara, não, mano, fudeu. Quem nunca quis gravar o próprio quadro depois desse filme? Mano, eu nunca tive essa coragem, hein? Eu já tive vontade, mas coragem nunca tive. Mexe com a minha cadeira, vai. Tá ligado? Vai tá. Coberta. E vai passando o filme, a menina vai ficando possuída e ela nem lembra, tá ligado? Ela faz umas coisas bizarras. E o pior que tem, ó, quando já tá próximo já do grande finale, ela começa a ficar meio mal. Tipo, vai lá na piscina, não tô indisposta. É, tá, já uma zoada. Meu puto. Ah, é, cara, atinge o marido, né? Acorda de madrugada e ela tá do lado de fora, tá ligado? Você fala, mano, no balanço. Dá um soco, dá um soco. Sai, dá um tiro. Punk meu queixo, punk. Punk meu queixo. Cê é louco, bicho. E o massa que nesse daí... É, eu acho que eles jogam farinha no chão, não é? É, isso é essa cena é massa pra caramba. Eu sempre quis saber qual que é o pé dele, mano. É pé com dedo, mano, ou uma pata? Pé de bode, né? Não, mas pé não de era. Bode é arredondo, né? É um pé de ET, mano. Pé de ET, sei lá, que porra, que pé de demônio, velho. Não, acho que é não um... Não sei também. Deve ser um bode, né? Ele só tem... Ele só faz possessões. Mano, eu não cheguei... É, não, mas é... O que Atlantis... tá levando em consideração aqueles outros filmes lá, aquelas... Pô, mas eu acho que os três primeiros não tem uma aparição. A cena do lençol. É. A cena do lençol é tal... Nossa, mano, vai tomar traumatizante, cu, velho. Ah. Eu nunca... Eu não tenho mais lençol branco. Por causa disso. Menininha joga, né? Joga. É, e essa tem mesmo. Uma cena da menininha também no banheiro. Que ela, tipo assim, ah, vai invocar a loira do banheiro, daí dá, vai... Esse é no 2 é ou no 3? É. Eu não assisti o filme, pra variar. Claro. Mas essa cena do lençol é aquela joga no nada e acerta... É essa mesmo. Aí você fala, fudeu. Vai no cu. Fudeu. Nossa, essa meio do banheiro é muito boa, né? Que eles querem, eles começam a brincar, né? É, porque de... vai evoluindo a história. Era Bloody Mary, eu acho. Bloody Mary, justamente. Vai evoluindo. Nossa. A história. Daí, sempre é. Acho que no 3 é a menininha que é amigo do Toby, que é essa porra desse demônio. É. Daí eu lembro que, tipo assim, a irmã dela é puxada pelo cabelo. Você lembra dessa cena? Que elas estão brincando lá, falam assim, acho o Dobby e tal, não sei o quê. E levanta a menina assim, e a menina, mano, tipo, ela tira os pés do chão literalmente. Agora, tem uma cena bizarro. Também, não é no primeiro, acho que é no segundo, que eu também acho que quebra paradigma, justamente que você falou que isso acontecia de noite e tal, que ela tá na cozinha, que ela tá lá sozinha, eu acho que todos os armários, eles abrem do nada, a panela cai no chão. Pô, mano, cuzão, que isso? Caralho. E é tipo 4 da tarde. Eu falei, mano, que isso? Ah, imagina eu tô na cozinha sozinho. Golpe baixo. Já acontece um bagulho desse de dia. Ah, porque você espera que o demônio vai atacar à noite, né? Mas ele também ataca de dia. O que era desesperador do primeiro era isso, tipo, você não podia fazer nada, cara. Que nem, eles levaram o exorcista lá, ele falou, não, beleza, se vira aí porque eu tô vazando. Não, ele nem entra. Do jeito que ele dá uma, tipo, tem alguma coisa na parece porta. Parece que bate ele, um feeling. Tabuleiro. Ele, caralho, cuzão, isso aqui não é pra mim, não. O tabuleiro... Aqui não é só um demônio, é um inferno inteiro daqui. Deixa eu correr, pai. O tabuleiro é o Ouija lá, que eles colocam, começa a dar fogo, tem uns negócios. Não, eu lembro que quando esse filme saiu... A gente foi ver no cinema, tipo, nosso grupo de amigos aqui, a gente foi ver. É, não a galera da bancada, né? Mas, tipo, outras pessoas. E eu lembro, cara, até hoje, que eu sou até um pouco traumatizado com isso. Porque eu não lembro se... Acho que a gente foi ver o 2. Eu não lembro se é o 2 ou o 3 que tem uma cena que é na... Que é no corredor, tipo, tem... Que é aquela... Ela para de frente, tipo assim, com a porta, no corredor. E lá no final do corredor, tipo, ela vê uma pessoa... Que é a pessoa, é uma das cenas finais. Que a pessoa vem correndo pra cima dela. Nossa! Você tá maluco, velho? Você tá maluco? O meu maior cagaço foi porque no dia que a gente foi ver esse filme, tipo, a gente foi ver a sessão das 9 e pouco. Aí você sai de lá meia-noite. É, sai de lá de meia-noite, beleza, de boa. Ah, você tá com os amigos ainda. O problema de filme de terror é na hora de dormir. Você vai dormir chegar sozinho. Em casa. Você vai se fuder. Chega em casa, tá todo mundo dormindo, casa tudo apagada. É, aí... A vontade é de acender todas as luzes, inclusive do quarto do seu pai e sua mãe, que eles estão dormindo. É por aí. Aí eu... deixa aceso, senão o espírito vai bagunçar no seu quarto. Eu não quero que o Toby venha aqui. Mãe. Mãe, deixa a luz acesa, senão o espírito vai colocar a toalha molhada na cama. Aí o que acontece? Desliga o Xbox. Aí o mais tenso da gente ter visto esse filme foi porque quando eu cheguei em casa, na minha casa, a gente tem que entrar pela cozinha, né? Porque eu só tenho a chave da porta da cozinha. Eu entrei e dei de cara, tipo, corredor. Tipo assim, é um corredor estreitinho. Mano. Só que eu dei de cara com o corredor assim. E, tipo, na hora veio exatamente a cena aquela do filme. Imagem. E eu tinha que ir no corredorzinho pra entrar no meu quarto. Falei, meu Deus do céu. Alguém me ajuda aqui, por favor. Será que é bom pra dormir o sofá ou não? Acho que eu vou dormir aqui na cozinha mesmo. Sabe, no 3, acho que é o 3. Que é o das bruxas. É. É o 3. É o 3 das bruxas. Mano, uma coisa que eu não faço mais. Janela alta e porta com vidro... Acima da tua cabeça, assim, eu não faço esforço pra olhar, principalmente à noite. É, foi tomando Na hora que no filme lá, a menina que olha, é o cara. Eu não lembro agora qual dos dois que olha. Eles vão olhar pela porta, na hora que eles levantam a cabeça aqui pra olhar, acho que eles puxam a cortina, assim, que tem uma cortininha na porta. Aquelas bruxas todas paradas em frente pra porta, assim, olhando. É, logo depois dessa cena do do corredor. Você tá maluco. Você tá maluco, mano. Trauma psicicológico eterno. É, tipo eterno. Assim, foi tomando uma proporção meio bizarra esses filmes, né? Então, totalmente. Assim, assistam um, que é o que a gente recomenda. Que foi onde tudo começou, né? Foi ou, o primórdio. Ou não assistam um. E seja feliz. Dorma bem. Já tem pouca hora de sono, então não assista nenhum. Vai ver Dragon Ball. Depois, velho. Se você continuar bem, aí você pode assistir os outros que tá de boa. Vai, Beck. Tá aí. Tá aí. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Beck. Meu Deus do céu. Ó, o próximo filme que eu vou trazer agora é um filme atual. É um filme de 2015. Que ele entra naquele. Que a gente tava discutindo aqui fora do podcast, que seria no pós-terror. Tá ligado? Que é um novo gênero de terror ali, que ele trabalha mais a psique humana. Ele não é muito jumpscare, que a gente tava falando. Não é o terror clássico, é o terror psicológico. É um filme desgraçamento, tá ligado? Você vai fuder a sua mente e vai te tirar do sério. Assim, são filmes mais independentes e que estão assim. É o que tá fazendo dinheiro agora. O filme que eu trago pra vocês hoje é It Follows, que é a corrente do mal. Nossa, só um pequeno adendo que tá fazendo muito dinheiro, você falou? É. Tanto pros produtores quanto pros psicólogos. Que depois que você assiste isso daí, mano. Nego acha problema em tudo, velho. Pesadão. Algumas menções honrosas desse pós-terror seria A Bruxa, que fez muito sucesso também. É, Babadook, que é um filme foda que fez sucesso. É o que a gente tá querendo gravar. O Hereditário entra nesse pós-terror. Porra, o Hereditário. Que nem, o It Follows, ele começa assim. É, um cara e uma mina estão dando uns pega. Eles transam e o cara apaga a menina. A hora que a menina acorda, ela tá travada numa cadeira. E o cara fala pra ela. Eu te passei uma maldição. Tem um monstro atrás de você. Ele sempre vai chegar até você andando. Ele nunca vai correr. Ele não vai fazer barulho. E ele nunca vai parar. Ele sempre vai chegar até você. Ele pode tomar qualquer forma humana. Então ele pode ser qualquer pessoa. Só que se ele chegar até você, ele vai te matar. Porra, velho. Você só pode. Você transfere a maldição se você transar com outra pessoa. Só que se essa pessoa morrer, ela volta pra você. Então assim, você tá vivendo sua vida. Você transou com uma pessoa tal. Passou por um monte de gente. Uma hora ou outra vai chegar em você essa porra, tá ligado? E você nem sabe o que que é. Aí o filme começa. Que a menina vai vendo, tipo assim, vai pra casa dela no mesmo dia e já tem coisa dentro da casa dela, tá ligado? Uhum. Vai aparecendo coisas também pra ela. Não. É só pessoas que estão andando atrás dela. E se materializa então, como assim, pessoa. Então assim, ela tá na casa dela, a mãe dela vem andando. Toda meio que chorando, bizarra, assim. Daí ela vê que não é a mãe dela. Aí ela começa a correr. E o negócio sempre vai chegar até você. Caralho, não tem escapatória. O negócio não é tipo uma forma, é como se fosse um... É uma pessoa. É uma pessoa? É uma pessoa, tem a forma de uma pessoa. São várias pessoas, no caso. São várias pessoas, você não conhece, tá ligado? E ela sempre tá andando. Então, assim, não tem nada de diferente. Não é um bicho bizarro, é uma pessoa, cara. Mano, teoricamente, você ia ter que viver no deserto. Qualquer pessoa que se aproximasse do horizonte... Mas não dá. Ah, não dá pra matar, você tem que correr. Tipo assim, não dá. Você não vai mais. Você pega o jandai ali, ó. Você vai desmaiar de sono. Pega o circular no centro lá, filho, dorme dentro do circular, que o busão vai ficar dando volta. E se for o cobrador, mano? Aí fudeu. Compra um Tesla, que aí é... Dirige sozinho. Deixa ele dando volta na cidade assim, dorme, acorda e vai. O filme vai trabalhando esse negócio e eles tentam matar um monstro. Só que eles não conseguem, tá ligado? Tanto que o final do filme é ela com o namorado dela, assim, que meio que eles... Ele, que nem a pessoa que já teve a maldição consegue enxergar. Isso eu esqueci de falar. Consegue enxergar. As outras pessoas não enxergam ninguém. Então, se você tá amaldiçoado, você tá vendo uma pessoa vindo andar, as pessoas normais não estão vendo. Ninguém consegue ver. Então, assim, ela passa pro namorado dela, eles ficam passando isso um com o outro. E eles começam a viver a vida. Tá ligado? Com aquele negócio atrás deles. Ah, tipo, eles formam uma dupla ali pra, não, assim, pra sobreviver. Sobreviver de algum jeito. Da hora, hein, mano? Segue que... os dois, né? Daí, tipo assim, esse pós-terror, como é a psique humana, ele trabalha com várias camadas do filme, tá ligado? Porra, então, isso que é foda. O hereditário deve ter isso também, a bruxa tem... Ou fim. Deve ter muito mais hereditário, porque... Eles falam que, tipo assim, o monstro, como... É, tipo, seria mais ou menos DST, tá ligado? Tipo, AIDS, que tá sempre te perseguindo, uma hora vai te matar e você não tem como fugir daquele bagulho. Então, assim, são várias camadas que você consegue enxergar o filme. Só que é um desgraçamento total da sua mente, que eu tive um pesadelo, eu acho, por umas duas semanas, cara. Não, isso é uma dúvida. Tá maluco. Que é um negócio mais simples, mas que te fode a mente. Que ele, eu acho que tem uns estudos que falam do tal Uncanny Valley, que são... O que deixa as pessoas mais desconfortáveis não são monstros caricatos. São, tipo, seres humanos, tá ligado? Que nem você vê um ser humano com os olhos meio, tipo, desproporcional. Coisas estranhas. Tipo aquele ministro? Hã? Tipo aquele ministro. Puta, um olho no peixe, outro gato. Tá ligado? Isso te deixa muito desconfortável. Então, quando um monstro é só uma pessoa, isso fode sua mente, mano. Caralho. E como é que termina o filme? Sim, termina o filme deles continuando a fugir. Porque eles viram, eles tentam o filme inteiro. Eles aprendem a viver com isso. E assim, mostra várias pessoas morrendo e tal. Mas eles, tipo assim. O filme acaba com a cena deles andando. E aí lá atrás tem uma pessoa vindo, sim. Uhum. E aí, você não sabe se matou, se não matou, ah, tá. Se é o bicho, se não é. Não. Achei que o filme terminava com a propaganda do Ministério da Saúde falando sobre usa camisinha. Porra, bicho. Este carnaval. Cara, mas... Pô, é verdade, uma dúvida aí. Camisinha parava a mão. É verdade? Anticoncepcional, senhor. Foi um Alec, tá aí. Tá indo. Meu Deus do céu. Nossa equipe acompanhando aqui com exclusividade. O cara terminou de matar. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu. VHS. Cara, o filme trata basicamente de... São assaltantes. Eles estão entrando numa casa e, tipo, a casa é meio esquisita. Eles entram num quarto... Não, tá. Eles recebem uma missão de ir nessa casa e pegar as fitas. Ele tem que pegar cara, uma fita específica. É, tem uma fita certa lá que eles têm que pegar. Aí eles entram no quarto, tipo assim, a casa, tipo, totalmente desarrumada e tal. Parece que o cara vive lá com relaxo total. E eles vêm, entram e vê o cara morto, né, na frente da TV. É, o cara tá morto, assim, sentado na frente da TV. E várias pilhas de fita. Não, é fita espalhada, bagunçada. Até que eles colocam uma primeira fita, né? E eles dão play na fita que tava lá dentro, não é? E começam. E tipo assim, como eles têm que achar essa fita em específico, eles começam a tocar todas as fitas que tem lá. E o filme vai nisso, eles vão contando essas histórias através dessas fitas. São histórias, tipo, aparentemente independentes. E. Tipo assim, são histórias de terror que não se conectam. Não. Só que são histórias, tipo assim, são histórias separadas que não se conectam e são pesadíssimas, cara. É tipo assim, cada história é um tema diferente. Que como nem se a primeira história de terror. A primeira história. Eu acho que é mais nessa pegada. Acho que parece. A pessoa que dá é que são vários curtas dentro de um filme. Na só, verdade, tá, então ele vai lembrar um pouco do esquema de atividade paranormal. É meio gravação caseira, a imitação assim. Seria gravação caseira. Puxa mais questão do Bruxa de Blair. Bruxa tipo de Blair. Assim, a filmagem é de com quem tá acontecendo. Então, tipo, que nem eu lembro da história. A primeira é de um vampiro lá, uma menina bizarra. Então, é das meninas na boate, não é? É. Porque, tipo, vai dois caras numa boate, tipo, noite de sexta, sábado e tal. Aí encontra duas meninas e tal. E consegue convencer as meninas a ir pro quarto pra transar, beleza. Chega lá, uma menina começa, do nada morde o cara, aí vê que a menina é um vampiro, tá ligado? Tá com os dentes e começa a dar bosta, sabe? Essa que tem a cara tudo meio zoada. É, isso mesmo. É, essa daí mesmo. Tipo, ela começa a sugar todo o sangue do cara, tá ligado? Aí o outro cara que não tá entendendo nada, tipo, ainda tá meio que naquela, tipo... Tô quase transando, mas ainda não transei. Tá, o negócio tá meio estranho aqui. Assim, ele dá uma olhada primeiro, o negócio tá quente, ele dá uma olhada, o negócio tá meio estranho. Daqui a pouco, tipo, a mina tá mordendo o pescoço do cara, tipo, como se estivesse comendo a carne dele. Caralho, velho. Aí o cara começa a bater o desespero, porque, tipo, ele bate na mina que tá em cima dele pro lado e vai atrás, tipo... Ele morre no final, Nossa, a cena final é muito louca, porque, tipo... Essa primeira menina que se revela como vampiro, ela, tipo, meio que deforma a cara, já virando, tipo, um monstro mesmo. Aí a cena final é a câmera que o cara tá gravando com um óculos, não é? Ela tem uma câmera escondida no óculos e, tipo, cai o óculos porque ele tá sendo levado pela mina com asa. É. Então vira, tipo, um morcego, Cara, você fala... É, caralho, como se fosse uma arpia. Eu acabei mano, mas de assistir. A minha opinião, essa foi a parte que eu fiquei chateado, cara. Eu fiquei, mano, que bizarro. É a porra da mariposa, mano, a menina. Eu falei, mano, que caralho, tem uma mariposa gigante, cara. Não, esse é aquele tipo de filme ideal pra você assistir com os amigos, né, mano? Pra dar, porque tem muita coisa aí porque, que... tipo assim, aí logo depois disso tem uma pausa. Porque, tipo, aí vem os assaltantes que estavam lá na casa, tipo... Aconteceu. É a mesma reação de você que tá assistindo, tipo, caralho, que passou agora. E você começa meio que tentar decifrar, mano. O que aconteceu aqui, velho? Caralho, isso, eles vão trocando as fitas e vai, cada um é um curta de terror. Cada um é um curta. Tem um que era da casa, você lembra? Que os caras entram numa casa no Halloween, só que a casa é uma casa mal assombrada, tipo, as janelas começam a diminuir e aumentar. As portas começam a fazer uns negócios muito loucos que acontece na casa. E nisso, enquanto eles vão trocando as fitas, no mundo real, vai acontecendo umas bosta na casa. Tipo assim, ele assiste uma fita do lado do cara morto. Aí quando ele vai trocar de fita, o cara morto já não tá mais lá. Tem. Tá ligado? Ele tá andando e tal. E tipo, no final. É uma experiência esse filme. Uma experiência nova. Acredito que seja bom ainda, né? Porque eu não sei, faz tempo que tem que ver se passa na regra, né? Na regra do Mas esquisito. Assim... É um filme original, eu acho. Pelo menos fica a dica, realmente. Tenha os pesadelos, todo mundo. Acordem 3 da manhã, por favor. Acordem 3 da manhã. Sozinhos. Cor de demônios. E como eu já falei, tenta não infartar com a coberta prendendo no cantinho da cama. Faz isso. Esse é foda, bicho. Se sua avó chama Maria, meus pesos. E deixo uma sugestão pra você, cara. Se você acordar às 3 da manhã, manda um comentário pra nós pra gente saber que você se fudeu e a gente fala de você no próximo episódio. Provavelmente se mandar às 3 da manhã a gente vai estar acordado pelo comentário também. A gente responde na hora. O podcast foi editado por Time Criativo, soluções em audiovisual e podcast.